Ei, ei, ei. Pena sozinho no teste. Ha. Dro e Sanches naquela love song, nego. Vamos. E é tão bom nosso encaixe, tipo eu e a base. Juro que isso é minha melhor fase, minha melhor noite, também meu melhor dia. Veja quem diria, universo e sintonia, representado em nós. E se não fosse nós, quem seria? Te busco tipo a ilha, mais longe do meu campo de visão. Sem manilha nas minhas mãos, sei bem que me ganhou naquela partida. Lancei inconsciente nossa ginga, fez bem pra minha mente. Nosso encontro formou liga, bem mais forte que corrente. Sabe quem sente, sente, quem não sente, sentiu. Faço planos lá pra frente, seu destino regiu. E eu que sempre fui frio, hoje tô Copacabana, pisando bem macio. Nós deitado na grama, bolando planos, rolando sonhos juntos. Assunto não falta, vamos pra onde o tempo não importa. Se importa, abre comigo cada porta. O mundo é nosso, isso tudo vale mais que ouro prato. Na sabedoria de Inca, tô tipo finta do samba. Peguei a ginga, correria brinda. E sente a melodia, uma palavra em família. Sintonia bruta que preenche a cuca e bate nas patifa. Me chama de muca, as pati paga de perifa. Pode pá que nós dá multa. Hey. O risco dessa vida é grande, eu carrego a minha culpa. Não tô fora da disputa, mas se eu tô com você, neném, me sinto bem e agarro tudo como um bom observador, igual aquela vez no elevador. Tudo é dinâmica, deixa eu provar sua semântica. Lutando pela classe, às vezes em stand-by, a Babilônia cai, porque hoje eu tô romântico. Faz essa vai. A pergunta é: o que vai fazer a respeito?